Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Ana Jara, do PCP, o António Proa, do PSD, o Carlos Ardisson, do CDS. A Carla Madeira, do PS, não consegue hoje estar presente. Vamos falar da mobilidade na Baixa, a propósito das recomendações que a Assembleia Municipal fez à Câmara de Lisboa para a Baixa da cidade. Já saberemos mais à frente do que se trata. E também iremos falar do Val de Santo António. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, nos comece por si. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel. O meu minuto é... Já estamos a chegar ao mês dos Santos, uhum. E o Parque das Nações, embora a freguesia muito, muito recente, a freguesia mais recente do país... Sem marchas, que não correu bem das duas vezes que se fez, que não há uma mola humana que permita fazer e aí se calhar daqui a uns anos possa haver, talvez, mas por enquanto ainda não há. Mas já há um arraial que vai começar este ano, aproveitando os feriados, na quinta-feira desta semana, dia 30 de maio, 31 de maio, só apenas ao jantar, e sábado e domingo também com o almoço e com a animação ao longo do dia. Juntando que dia 1 de junho é dia da criança e que nos jardins em frente, no Parque Tejo, a Junta de Freguesia irá ter também diversões para os jovens e crianças que aparecerem, que eu tenho pena que elas não possam dar já para mim, porque eu continuo a achar jovem, também me divertia com algumas coisas. Um arraial para os mais pequeninos, mas uma espécie de arraial para os mais pequenos. É uma brincadeira também para os mais pequenos, para viverem também e para estarem bem dispostos e ser um dia em grande para todos. Ana Jara, ao seu minuto. Então, muito boa tarde a todos e a todas que nos escutam e uma boa tarde também aqui no estúdio. O meu primeiro minuto vai para a Feira da Ladra. Uma coisa sua sobre a Feira da Ladra, vi hoje. Sim, eu estive lá, não neste sábado, no anterior, ouvindo as pessoas que quiseram falar connosco, vereadores do PCP. E queria começar por dizer que a Feira da Ladra é a feira mais antiga de Lisboa. Uhum. Tem raízes no século XIII e está no Campo de Santana desde 1882. E ultimamente tem tido importantes transformações. Na verdade, desde a pandemia que a feira foi reduzida, foi reorganizada e burocratizada ao ponto de ter algumas linhas vermelhas, chamo-lhe eu assim, e portanto, destas linhas vermelhas, algumas pensamos que são resolúveis com medidas políticas, exemplo das licenças escassas e de uma fiscalização que consideramos ser por vezes impiedosa com as pessoas que para ali vão vender. Mas nunca há fiscalização em nada, ali há. Na verdade... Ali não falta fiscalização, é? É fiscalização sobre quem vende. Eu hoje claro, pus um post fiscalização sobre isto, vende, o Paulo Ferrer da Cidadania do LX, que são pessoas motivadas com as questões do património, disse logo que não fazem fiscalização sobre os azulejos que se estão a vender na Feira da Ladra, que muitos deles são património que deveria estar, enfim, a ser protegido nos edifícios que o comportam. Portanto, há fiscalizações em curso e outras não. E eu gostava de relembrar que todos nós, se calhar, nos lembramos daquela prática de gerações que era ir vender à Feira da Ladra. As coisas que não queríamos, que já não precisávamos para fazer um dinheirinho extra. E quando nós íamos vender à Feira da Ladra, tínhamos uma licença que era uma licença ocasional, que comprávamos diretamente na feira. Ora, isso já não existe, mesmo que a feira tenha lugares vazios, o que é uma constante à terça-feira, sobretudo. Sim. E, portanto, jovens, pessoas que necessitam de vender coisas, até pessoas de terceira idade, que muitas delas vão ali vender alguns objetos para complementar o seu rendimento. Não têm acesso a isso. E isso... Portanto, isso foi uma das alterações, não é? Que verificou. Exatamente. É uma das alterações. É uma das alterações. E nós pretendemos solucioná-la, ou seja, que esta licença ocasional, que foi uma prática desta cidade de gerações e gerações, passe a voltar a existir. Até porque nós, neste momento, devido também a uma crise económica grande, temos muita gente que tem necessidade de vender na feira para aumentar o seu rendimento ou mesmo para sobreviver. Há pessoas sem abrigo que vendem na Feira da Ladra e conseguem ter um dinheirinho para poder sobreviver a um momento de vida que é muito complicado. E por tudo isso, eu gostava de chamar a atenção sobre a Feira da Ladra, que é um símbolo para a cidade de Lisboa, para além de ter que ser uma realidade praticável para as necessidades dos lisboetas, tanto de comprar como de vender. Ana Jara, e essas alterações são recentes? Sim. Estas alterações são dos últimos anos? Ocorrem na pandemia e com a confluência de uma obra importante, que é a do Hospital da Marinha, que vai ser transformado num hotel. As pessoas lá queixam-se imenso de que aquela obra mudou e com a pandemia ficaram, enfim, muitos direitos ficaram truncados, muitas práticas ficaram desta forma inacessíveis e, portanto, seria importante essa reflexão. Nós vamos trazê-la, nós PCP vamos trazê-la e vamos procurar encontrar soluções. Tentar adequadas. Retomar a Feira da Ladra como era. Exatamente. Não é? António Proa, falta-nos ouvir o seu minuto. Ora, vivam os meus colegas, a Antonieta e os nossos ouvintes, boa tarde a todos. O meu primeiro minuto é para dar conta de um anúncio importante que ocorreu a semana passada, um anúncio da Câmara Municipal relativamente às ciclovias da cidade de Lisboa. Era uma, bom, desde logo era uma promessa e, por outro lado, era algo que era reivindicado há muito tempo, desde que o Presidente Carlos Moedas se comprometeu com uma auditoria a todas as ciclovias de Lisboa. Pois bem, na semana passada, finalmente, diria eu, mas ainda bem, foi dada a conhecer esta auditoria e, aliás, a Câmara aproveitou já para apresentar um plano de ação para a rede ciclável, enfim, julgo que será depois objeto de discussão e de análise, mas enfim, queria sublinhar, sobretudo, a auditoria que foi realizada por uma consultora dinamarquesa, foi um contrato que a Câmara Municipal fez e que aponta várias questões preocupantes, aliás, que muitas vezes, não só nós aqui, como em geral, as pessoas discutiam. Há problemas detectados na rede de ciclovias de Lisboa, eles agora estão sistematizados e, portanto, é possível a Câmara agir sobre eles e resolver esses problemas através do tal plano de ação, mas queria aqui assinalar alguns pontos que me parecem mais relevantes. Sim. Das conclusões da auditoria. Ela, aliás, identifica a necessidade de resolução de problemas com alta prioridade, nomeadamente ligações que não existem na rede de ciclovias e, portanto, parcelas de ciclovia que não estão ligadas, não compondo propriamente uma rede. Problemas de segurança graves na ciclovia de Almirante Reis, na 24 de Julho, e numa outra ciclovia em Telheiras. Problemas de sinalização, de manutenção e também um problema na ciclovia da Avenida da Liberdade, que é considerada um eixo fundamental. Aliás, é evidente, julgo eu, para todos, que o eixo da Avenida da Liberdade consiste numa ligação fundamental entre a zona mais alta e mais baixa da cidade, e ela é também apontada como a necessitar de uma forte intervenção. E, portanto, promessa cumprida, estão agora lançadas as bases para se poder desenhar, corrigir as ciclovias com menos achismos, perdoem-me a expressão, mas com conhecimento de facto que pode, e eu espero que venha a significar uma intervenção nas ciclovias de Lisboa, tornando Lisboa numa cidade com ciclovias onde deve ter, com ciclovias seguras e com ciclovias que consigam conviver com os outros modos de transporte. Ou seja, espero que tenha acabado o tempo das ciclovias a metro, só para se dizer que se tinham construído ciclovias, quando elas, como se vê agora, muitas vezes causavam mais problemas do que resolviam esses mesmos problemas. Acha que com esse estudo se vai acabar com algumas e fazer outras novas? O estudo aponta nesse sentido, a decisão será da Câmara, o plano de ação já aponta algumas intervenções. Eu espero que sim, eu espero que se reveja aquilo que está mal, se corrija, se for preciso eliminar algumas que se eliminem, mas que se faça também uma construção mais consistente de uma verdadeira rede de ciclovias, que também é importante que exista na cidade de Lisboa. Vamos então ao nosso primeiro tema. A Assembleia Municipal de Lisboa recomenda à Câmara medidas para o trânsito na Baixa. Uma vez que a zona é bem servida por transportes públicos, a Câmara deve incentivar a redução da circulação automóvel, tanto do atravessamento como dos próprios residentes, reduzindo emissões poluentes e a deterioração da qualidade de vida. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou na passada terça-feira recomendações à Câmara para que fiscalize e regule o tráfego rodoviário na Baixa, incluindo a adoção de vigilância eletrónica, isto depois de apreciarem uma petição sobre a pedonalização da Rua da Prata. Os riscos de o fazer sem repensar a mobilidade na Baixa de Lisboa foram aprovadas todas as 7 recomendações em um relatório da Comissão de Mobilidade, Transportes e Segurança, 4 por unanimidade e 3 por maioria. Na petição, os subscritores, entre eles muitos moradores... Por maioria, mas por larga maioria, desculpe. Por larga maioria, muito bem. Na petição, os subscritores, entre os quais muitos moradores, criticaram o encerramento ao trânsito da Rua da Prata sem uma alternativa para o escoamento de tráfego que não passe pelo desvio para a Rua da Madalena, onde as emissões poluentes e o ruído, dizem, já são insustentáveis. António Proa, vou começar por si. Não era mais fácil fechar aquelas ruas Tucur ao trânsito? Aquela zona da Baixa, de facto, quem vive ali, por exemplo, quem vive na Rua da Madalena ou ali na continuidade da Rua da Madalena, só pode ser um caos de nunca se poder abrir uma janela, por exemplo, não é? Em casa. Dá-se a coincidência de eu presidir a esta Comissão de Mobilidade e Transportes que analisou esta petição, que recebeu os peticionários, que expuseram as suas preocupações e, aliás, na sequência dos trabalhos desta petição, ouvimos uma série de entidades, desde logo a Junta de Freguesia local, que é a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Santa Maria Maior, sim. Ouvimos também... Cujo presidente pede também que se faça alguma coisa, não é? Ouvimos também a Carris, ouvimos também o vice-presidente que tem o pelouro da mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, e de facto ficámos muito sensibilizados com as preocupações que nos foram transmitidas. Com efeito, vamos lá ver, obviamente que era mais fácil uma solução radical, resolvia um problema, mas provavelmente criava outros problemas. A Baixa de Lisboa é coração da cidade e precisa de ser vivida e utilizada por muita gente, por quem lá vive, e é bom que continue a haver pessoas que morem na Baixa, mas também por quem a utiliza no seu dia-a-dia, nomeadamente para trabalhar ou para ir ao comércio, que infelizmente já teve dias mais fortes na Baixa, mas que se impõe, que se proteja e que se promova. E, portanto, estas várias utilizações da Baixa tornam muito difícil uma solução aparentemente simples, porque não serve a todos aqueles que utilizam a Baixa, e a Baixa, como poucos territórios de Lisboa... Mas é uma zona com muito bons transportes públicos, não é? É, precisamente. Portanto, com nesta lógica... Aliás, isso então... foi analisado na Comissão e no âmbito da discussão desta petição. A Baixa é servida por transportes como talvez nenhuma outra zona da cidade. Uma outra zona de Lisboa, sim. Tem uma rede de transportes com vários modos de transporte, quer do metro com mais que uma linha, quer os autocarros, quer os elétricos, quer os táxis, os TVDS, enfim, uma multiplicidade de ofertas de transporte que torna, desse ponto de vista, uma zona de fácil acesso. E por isso eu sou daqueles que defende que se deve caminhar no sentido de restringir o trânsito, a circulação de trânsito na Baixa, particularmente o trânsito que não se destina precisamente à Baixa. E hoje o que se verifica é que há muita circulação rodoviária que passa por ali, que utiliza a Baixa como uma zona de atravessamento. Mas como é que se controla isso? Isso é impossível de controlar, não é? Noutras cidades isso já foi feito. E, aliás, sim, em Lisboa isso também acontece. Há zonas da cidade, há bairros de Lisboa que têm a circulação limitada, por exemplo, a moradores e a comerciantes. Portanto, é possível, ainda para mais, há tecnologia hoje em dia que o permite, e portanto isso é possível fazer, há vários exemplos. Sim, só se usarem recursos vários, à tecnologia, porque precisamente, o resto das medidas e há não várias funcionam. Soluções de várias cidades na Europa que têm caminhado no sentido de restringir o trânsito nas zonas centrais, nas respectivas baixas, digamos assim, e portanto isso é possível. E é importante que se caminhe nesse sentido. O que é que aconteceu desta vez, neste caso? Neste caso o que aconteceu foi que, fruto de uma intervenção profunda na Rua da Prata, quando terminou essa intervenção, a Câmara entendeu penalizar a Rua da Prata. Enfim, não penalizou exclusivamente, também passam lá transportes públicos, sim, nomeadamente o elétrico, mas restringiu essa Rua da Prata à circulação automóvel. O que é que aconteceu? Como só foi feita uma intervenção na Rua da Prata, obviamente que os automóveis funcionam um bocadinho como os líquidos, procuram sempre um caminho para correr. E o que aconteceu neste caso é que, nomeadamente, a Rua da Madalena foi muito prejudicada com a intensificação do trânsito de atravessamento. E, de facto, o número de veículos que atravessam a Rua da Madalena aumentou substancialmente, torna, do ponto de vista, ainda para mais, a Rua da Madalena uma rua inclinada, acrescentando a isso o congestionamento de tráfego, o que é que acontece? Mais ruído, mais poluição do ar, e a vida para quem vive, nomeadamente na Rua da Madalena, tornou-se quase um inferno, e eu digo isso porque são palavras dos próprios moradores. Mas, ou seja, os novos tempos também não serão provavelmente conhecidos por quererem muito, terem muita intenção de estancar ali o tráfego individual, nomeadamente. Eu não iria tão longe. Não? Eu acho que há uma ideia, uma certa ideia feita relativamente aos novos tempos, que é a atual maioria que governa a Câmara. Aliás, eu ainda há pouco fazia referência à auditoria às ciclovias de Lisboa. Criou-se uma ideia de que a atual maioria era contra as ciclovias. Ora, o plano de ação demonstra, que aliás anunciou já a construção de várias novas ciclovias, que não é assim. Não é bem assim. E neste caso também não me parece que seja justa essa imagem que se colou de que esta nova maioria é a favor dos automóveis, contra sacrificando os peões. Não, é a minha convicção, não é que mas isso é que não há é muito isso, não é assim. Para ali, todos é os verdade, dias, é? É verdade. É muito pesado. O que é que me ali, parece que é importante fazer-se? E falta fazer, e eu acho que esta intervenção pontual na Rua da Prata vem demonstrar que não é uma política, não é a melhor política fazer intervenções pontuais numa zona tão sensível da cidade. Portanto, naquela zona é. Aquela intervenção foi necessária, as limitações ao trânsito estão justificadas, não as vou discutir agora. O que é que me parece que é importante fazer urgentemente? Olhar para a Baixa como um todo, observar primeiro o que é que se pretende da Baixa de Lisboa e, em função disso, desenhar de forma integrada, de forma participada, um plano para a mobilidade na Baixa de Lisboa que, defendo eu agora, que vá no caminho de restringir a circulação automóvel, mas que o faça olhando para a Baixa como um todo para evitar estes desequilíbrios que se provocam quando se atua apenas pontualmente. E, portanto, eu espero que venha a ser isso que venha a acontecer. A Câmara, creio que anunciou isso mesmo, o Vice-Presidente, já ouvi afirmações do Vice-Presidente no sentido de que, primeiro, que estava sensível a estas preocupações manifestadas pelos moradores, por quem subscreveu esta petição, e que a Câmara está empenhada no sentido de encontrar uma solução mais global para a mobilidade na Baixa. O que é que eu espero? Espero que isso aconteça rapidamente e que seja um processo participado. Muitas vezes a imagem que a Câmara usa de algum radicalismo é errada. Não acredito, como noutros casos, que a Câmara venha a tomar uma atitude relativamente a esta matéria da Baixa, particularmente tratando-se da Baixa, sem o fazer de forma participada, envolvendo moradores, envolvendo as juntas de freguesia, os comerciantes. Eu julgo que é assim que se pode construir uma solução que no passado já foi desenhada, lá está, de forma se calhar um bocadinho precipitada, a zero da Baixa Chiado, que depois acabou por não se concretizar, que previa precisamente restrições ao trânsito automóvel, mas que na altura porque é que falhou? Bom, falhou desde logo, porque depois aconteceu a pandemia e serviu, permitam-me, como desculpa para se ter recuado. Mas falhou sobretudo porque não houve um diálogo, uma explicação sobre aquilo que se pretendia. Eu espero que desta vez que se faça rápido, que se tenha a coragem de mexer na Baixa, mas que se faça de forma integrada e participada. Ana Jara, imagino que vocês achem que já se devia ter feito mais coisas para haver menos carros na Baixa. Então, no mandato passado, privados, não é? Havia uma discussão em curso que era da zona zero emissões para a Baixa. Atenção que esta discussão ocorreu e que estes moradores, na própria petição que fazem, descrevem que estiveram em conversações com a Câmara na altura para procederem a um pensamento global sobre esta zona. E, portanto, eis não quando aparece esta transformação, ela veio por uma necessidade, inicialmente. A da Rua da Prata. Porque a Rua da Prata abateu com um coletor pombalino que teve que ser reabilitado de emergência e teve fechado e depois percebeu-se. Obrigou a obras grandes, não é? Não, que tinham que ser feitas, sim. Sim, que a rua não suportava a carga de pesados em cima da rua. Neste caso seriam os autocarros. Ora, não vai de meias medidas, a Câmara decide que os autocarros vão passar pela Rua da Madalena, que é, no entender destes moradores, e bem, a rua mais desadequada possível, não só pelo declive acentuado que tem, como porque só tem uma via. E, portanto, os autocarros que ali passam, e eu penso que são 3 ou 4 carreiras de autocarros, que passam que iam antes para a Rua da Prata e que agora vão para ali. Não têm uma paragem, porque aquela rua não permite uma paragem. Só passam por ali. Exatamente. Portanto, antigamente as pessoas que serviam na Rua da Prata, que é longuíssima, tal como a Rua da Madalena tem a mesma extensão, sim, tinham 2 ou 3 paragens. Neste momento não há paragens na rua da Madalena. E o que estas pessoas vieram evidenciar como voz coletiva foi uma reação brutal, digo eu, porque está extremamente bem escrita e descrita. Uhum. Esta solução de fechar a Prata carregando na Madalena, que não tem nem comporta esta situação. Portanto, isto afeta as pessoas, as pessoas têm uma expectativa que já foi construída numa Câmara anterior, por outro executivo, e depois as pessoas também têm todo um histórico que gera uma desconfiança em relação a estas soluções. E eu relembro que o Presidente Moedas veio dizer que isto era uma importante conquista da cidade, que visava reduzir as alterações climáticas e que reduzia as emissões na Baixa, apenas uma rua, quando fechou a Rua da Prata, e estas pessoas claramente já viam e verificavam o enredo que isto trazia. Porque não é cortar uma rua que faz com que as alterações climáticas se afetem sequer, porque isto não é uma questão de fechar uma rua, isto é uma questão de repensar a cidade, e isto já está de tal forma impregnado nas pessoas que se veem obrigadas a reagir a más decisões, que o discurso vai nesse sentido da reivindicação do planeamento, da questão da Zona Zero, que foi já discutida, e também na questão do para que é que isto serve em relação à Rua da Prata. Eu gostava de ler aqui um parágrafo que parece-me outro ponto que eu acho que temos que tocar. Sim. Eles dizem, refira-se à imagem fictícia da Rua da Prata sem carros, com pessoas a fruí-la a pé, cenário à primeira vista tão agradável que se adivinha ilusório. Olhando para o caos que a Baixa está hoje mergulhada, temos poucas razões para sermos otimistas sobre a qualidade do espaço urbano que resultará de uma Rua da Prata fechada ao trânsito. Ou seja, isto está tão infernal que não só é uma reivindicação de, enfim, olhem para isto, o inferno em que a Rua da Madalena está transformada, a falta de qualidade de vida das pessoas, mas por favor não tragam qualidade de vida, mas que não seja para os moradores, porque é muito difícil morar na Baixa hoje em dia, e a Baixa teve sempre habitantes, ao contrário do que muita gente diz, que diz Era um deserto, sim, mas era um deserto habitado. Mas houve uma altura em que havia muito poucas pessoas a viver na Baixa. Depois não, havia muitas pessoas a viver na Baixa. O que elas estavam era em casa à noite, como noutras zonas, também, outros bairros, em que não se vê ninguém à noite na rua. As pessoas moravam e ainda habitam na Baixa. E, portanto, era bom que os poderes políticos, e nomeadamente os do município... Deixa-me interromper. Mesmo que vivam hoje em dia poucas, é bom que haja condições para que quem queira possa sentir-se bem a morar na Baixa. Sim, é o que a Ana está a dizer. Claro. E era bom que os poderes políticos e, sobretudo, os camarários reconhecessem esta recomendação da Assembleia Municipal e fizessem alguma coisa dela, porque nós, desde o início do mandato, que estamos a tentar que se debata qualquer coisa edificante e transformadora da cidade, nomeadamente os vereadores do PCP começaram o mandato com uma proposta de eletrificação do terminal de cruzeiros, que é ali ao lado, não é? Isso sim transformaria a emissão de poluição para a atmosfera. Isso é uma coisa que não se compreende os anos que eles vão levar. Exatamente. a fazer e isso ainda não foi implementado, ou seja, o Presidente da Câmara ainda não se sentou com a Administração do Porto de Lisboa para implementar isto. Eles agora já disseram com o Ministério que é para 2000 mas ainda não vimos nada. Ainda não vimos nada. Isso é o Porto de Lisboa. Ainda não vimos nada, ou seja, esta posição que é ser Presidente da Câmara de Lisboa e poder transformar a cidade de uma forma efetiva, não com ruas que depois mandam... Enfim, ou seja, aqui sobre os navios, deixa-me só fazer aqui um parênteses para as pessoas que nos ouvem que não sabem do que se trata. Aqui sobre os navios de cruzeiro são altíssimamente poluentes, equivalem a milhares de carros cada navio, e o Porto de Lisboa não tem as credenciais do ponto de vista elétrico que devia ter para que os navios quando aqui chegam... Desliguem os motores para e se liguem ao Porto de Lisboa. Exato. Isso nunca mais é feito. E, portanto, quando está antes para ser feito. Está o motor a funcionar. É uma vergonha isso não estar feito. É uma vergonha. Um edifício a poluir a cidade e as pessoas em Alfama já têm alterações. Sim. Mas o Porto de Lisboa pode sozinho decidir quando é que vai fazer as coisas? Não há quem tenha mão nisso. Eles mandam naquele território. Não há quem tenha mão nisso. Mas pronto, não é com uma rua, é com um pensamento articulado, com planeamento que se transformam as condições de vida e nomeadamente nesta questão da poluição atmosférica. E depois há que ter cuidado com a posição que a Câmara toma, muitas vezes sem ter a participação dos moradores, sem ouvir as pessoas que ali moram, e portanto, por isso é que eu digo que a recomendação da Assembleia Municipal muitíssimo bem-vinda e deve ser implementada da melhor forma nos próximos meses, até ao fim do ano, diria. Carlos Arde, há imensas cidades que já têm os centros, as partes mais históricas, totalmente vedadas ao trânsito. Se calhar têm outras possibilidades de fuga, que é muito difícil mexer no trânsito, não é? Eu lembro-me sempre que é muito difícil mexer no trânsito quando as pessoas que mexem, quando mexem no trânsito têm que saber muito bem o que estão a fazer. Apesar quando se mexe numa rua e se mexe com uma série ainda, de elas. Ainda hoje ou ontem vi um mapa do metropolitano nos anos 90 e o que está agora, que nos parece que está fantástico e inúmeras linhas e tudo isso, mas compararmos com qualquer cidade europeia, capital europeia ou mundial, não tem nada que se pareça de acessibilidade e de fornecimento de linhas acessíveis por todo o lado. Do metro é melhor nem falarmos basta esperar 14 minutos, como eu às vezes espero pelo metro, parece que se está à espera de um autocarro, uma coisa ridícula. O metro de Lisboa é ridículo. Lá está, mas é uma das entre escadas rolantes e tempos de espera é tudo mau. Acabam por considerar que é mais cómodo levar o carro e pronto, é pescadinha de rabo na boca. Mas eu tenho aqui à minha frente aberto no site lisboa.pt o projeto da Zero, que era para ter sido implementado antes da pandemia, não foi? Fernando Medina, antes da pandemia, que também não tinha sido discutido com ninguém. Foi discutido quando começou os vizinhos, toda a gente, a ficar em pânico. É que lá vinha, e lembro-me também que o meu colega de Santa Maria Maior, de Miguel Coelho, também discordava que fosse tudo fechado, portanto, e olho com particular atenção para a Rua da Madalena e, pasmo-se, a Rua da Madalena ficava fora, o trânsito ia passar todo pela Rua da Madalena. Isto era péssimo. Isto não, se agora como está é mau, já é mau, e toda a gente admitiu isso, e o senhor vice-presidente, se calhar o trânsito ia ser muito menor, Coreta Correia, disse isso e admitiu na petição, Vamos ver uma coisa. A Rua da Prata, o coletor, como a Ana Jara disse, o coletor abateu. O coletor é antiquíssimo. É uma mega obra. A extensão, eu já falei com quem esteve nessa obra, e que me diziam que cada vez que mexiam mais um bocado, a obra foi estendendo e foi estendendo, e compreendeu-se que o outro não está tão mau, mas não pode ter aquela carga em cima de peso a passar. Mas há outras ruas, há a Rua dos Fanqueiros também, quer dizer, daquele quartel. Mas a Rua dos Fanqueiros funciona no sentido contrário. Sim, portanto, mas pode-se rearticular, pode-se reerticular. Tem que ser pensado como um todo. E o vice-presidente admitiu isso, admitiu que não é nada bom para as pessoas estarem expostas àquele trânsito, àquela confusão toda. Acho que estivemos todos de acordo. Julgo que foi o Chega que em alguns pontos se absteve ou votou contra. De resto, acho que foi quase tirando o Chega, acho que foi quase tudo aprovado por unanimidade. E o António está a confirmar aquilo que eu parece. Por isso é que o António há bocadinho corrigiu e disse larga foi, maioria. Foi por umas abstenções, acho eu, houve votos contra ali em alguns pontos. Portanto, o que foi o compromisso é que se vai falar e se vai caminhar para uma solução. É lógico que todos nós gostamos e gostaríamos que isto, o mais depressa possível, pudesse haver outra qualidade de vida em todos os lugares. Eu dou como exemplo no Parque das Nações, quando a EML entrou na parte da minha rua para norte. Não se compara com só dar um exemplo, não se compara, mas veja lá só isto. Eu dei por mim a almoçar logo a seguir, uns dias depois, e não havia barulho, parecia um fim de semana. Pois. Ou seja, era tudo gente que andava só à procura do Parque de Estacionamento das Nações, não era do Parque das Nações. Portanto, isto é, há muita procura e alguma coisa tem que ser feita, mas também passa por criar transportes, criar redes verdadeiramente dignas desse nome. Passa por tudo isso, mas na Baixa de Lisboa isso já existe. E não é mas tanto. Não existe assim tanto. E a poluição, não. Não existe assim tanto. A Baixa de Lisboa tem bons transportes públicos. Olhe para o centro de Londres. Mas a Baixa de Lisboa não tem bons transportes públicos. Olhe para o centro de Londres. Sim, e veja o que é que são bons transportes públicos. O metro demora um minuto, em vez dos 14 que demora de Lisboa. Mas claro, é que nós não podemos estar a dizer isso. E as escadas rolantes estão avariadas e não sei o que está a seguir. As pessoas não andam. Tudo não funciona. Portanto, isto é a pescadinha de rabo na boca. Isto tem que ser feito envolvendo as pessoas. Os peticionários apresentaram a petição de uma forma que me pareceu muito razoável. Eu não faço parte desta comissão, não assisti, mas assisti às apresentações que eles fizeram no plenário, e uma forma saudável, e toda a gente percebeu, e todos nós conhecemos a realidade, que aquilo tem de ser tratado. Agora, isto foi uma inevitabilidade. Não podia a Rua da Prata continuar a ter trânsito. É a solução definitiva? De certeza que não. Tem que ser pensado. Mas vê se aquilo não abate tudo antes de pensarem, porque a pensar morreu um burro, como dizem os outros. Mas é assim. E como já são muitos anos, vê se aquilo não abate tudo para depois fechar o trânsito totalmente. Deixa-me dar só, já agora, uma informação. Tão antigo, sim, António. A este propósito, na sequência desta petição. Também pode acontecer isto que eu disse. E tendo em conta as preocupações que foram manifestadas, já agora relativamente a abatimentos, foram manifestadas preocupações em relação à Rua da Madalena, porque aparentemente estará a haver já cedências do pavimento. Exato. Devido à pressão do trânsito. Mas o que eu queria dizer é que... Quando lá cair um autocarro, corta o trânsito. A 8ª Comissão, esta Comissão da Mobilidade dos Transportes da Assembleia Municipal, na sequência da aprovação desta petição, e tendo em conta estas preocupações, irá fazer uma visita ao local com todos os representantes, todos os partidos nesta comissão, acompanhada pelos moradores e também pela Junta de Freguesia, precisamente para verificar in loco o que é que se está a passar, não só na Rua da Madalena, tipo, como na Rua da crime, Prata. Ver o que se passa. Portanto, isto para dizer que estamos a acompanhar esta questão. Só mais uma coisa que me estava a escapar, eu tinha pensado e gostava dizer, de dizer. Sim, é para terminar. Já aqui foi falado também, é porque se falou muito e Lisboa já tem uma zero. Que é, há uma que é ali junto ao Parque das Nações, que os veículos a partir de determinado ano não podem avançar, depois há outra. Mas isso é controlado por ninguém! Eu já vi ninguém! Eu antes tinha um carro velho, ia para baixo. Nunca ninguém disse, a senhora aqui não pode passar. E o vice-presidente disse isso. Por acaso atravessava só, podia atravessar a Via de Liberdade, mas não podia descê-la. Mas nunca vi ninguém a dizer. Não há fiscalização nenhuma. Se formos verificar, nunca ninguém foi multado. Só se alguém embirrou com alguém. Pronto, então. E o vice-presidente disse isso efetiva no plenário, que quem esteve no executivo devia ter contratado e equipado a cidade com dispositivos digitais que leiam, exemplo, com câmaras, que leiam as matrículas, que considerem que é. Mas é assim, sim, o vice-presidente pode perfeitamente contratar, e mas ele pode, já está, mas, lá há dois anos. Mas está, mas teve, seja, a resolver outros problemas, que a Lisboa era um problema gigantesco. Mas este problema fala-se há imenso tempo, é, não é? Nós estamos aqui, e eu já ouvi o vice-presidente dizer isso. Foi feito agora um levantamento vão ser tomadas medidas. Portanto, isto é, não são 14 anos, por muito que nos custe, não chega a 3 anos que nós estamos. Pois eu estou com o Presidente da Junta e estive 2 anos a tapar o buraco que me deixaram ficar e a resolver problemas. E há muitos problemas que estão, que eu sei que a Câmara também está ainda a resolver, de coisas que foram herdadas. Eu acho que quando aquilo abater agora, tudo, isto vai, espero que não haja mortos e feridos, mas quando aquilo abater tudo, há vontade. Há vontade, mas também há uma coisa que não deve ser feita, é dizer, com os outros estava tudo resolvido e com estes são os malandros. Mas ninguém teve a dizer isso. Mas às vezes aqui é isso que se tenta transmitir, não foi isso, se fosse isso eu também já me tinha surgido contra isso. Mas estou só a dizer que às vezes é os novos tempos são isto. Não, olha, eu no Parque das Nações já fizemos uma série de sugestões para ligações de ciclovias em sítio, outras coisas que estão penduradas. As pessoas... Acaba a ciclovia e estão em sentido contrário contra o trânsito. Isto é de loucos. Pois, isso não faz sentido. Isto é perigosíssimo. Isto algum dia morre alguém... E agora está também equacionado para se resolver. Mas isso é um bom exemplo na continuidade das políticas, ou seja, quando as políticas são descontínuas, as coisas vão para um abismo, não é? O problema é que cai em saco roto, pelo menos. O problema é que não havia estudos, não havia nada para a primeira. Mas tem que haver continuidade. Não pode ser que não havia a terminar no muro. Exatamente. Mas é como a Zona Zero, é a mesma coisa, porque a Zona Zero caiu em saco roto, já ninguém falou. São pródigos. Ninguém mais fala. Mas porque assim que se muda já não se utiliza o que vem de bom de trás. Não, o que eu me tenho apercebido é que há vontade de modificar isto, assim, não só nas ciclovias, como parece também aqui na Baixa. Portanto, diziam que não iam fazer nada. Está uma parte feita, tem que ser feita. Bom, mais, vamos fazer nós aqui no Fórum Lisboa, vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já daqui a pouco. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Amália, 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, vamos então para a segunda parte do nosso Fórum Lisboa. Mega plano para o Val de Santo António. Vai mesmo ter 2.400 casas acessíveis, terrenos com 48 hectares devem estar totalmente urbanizados em 2036. O investimento vai rondar os 750 milhões, inclui equipamentos e um grande parque verde. A hipótese de construir um hotel acabou por ser chumbada. O novo plano prevê 2.400 casas, um parque urbano de dimensão generosa e muitos miradores. Este plano foi aprovado na reunião de Câmara, irá agora para um processo de discussão pública com a duração aproximada de um mês. Ana Jara, vou começar por si. O que é que nos pode adiantar para já? Onde é que fica este Val de Santo António? Para quem nos está a ouvir e não sabe. Então, o Val de Santo António liga mais ou menos a zona da Feira da Ladra, Campo de Santa Clara, com Lisboa Oriental. É aquele vale cruzado pela pela marginal que vai. Não, aquela lá embaixo, avenida, não. A Avenida Mozinho de Albuquerque. Mozinho de Albuquerque, ok. Pronto. Sim, rasgado pela Mozinho de Albuquerque, que o corta em dois, portanto fica ali com o vale, está entre a freguesia da Misericórdia e da Penha de França, portanto apanha estas duas freguesias da cidade. E São Vicente também. São Vicente, exato. Não é Misericórdia, isso, São Vicente. Pois, Misericórdia, eu estava a ver não, como não, é que não, a Misericórdia não. É São Vicente. Retificação, ainda bem. Sim, sim. E portanto é um vale que tem 94% de terrenos urbanizáveis de propriedade municipal, e que vão dar terreno ao mais importante plano urbano de Lisboa nas últimas décadas, diria, a seguir à Expo. É o mais importante, é uma zona então, realmente... Vão fazer uma coisa megalómana ali. Já houve, isto é uma alteração ao plano, por isso o plano já vem de trás e vem novos, muito antigo e novinhos, e já se fez alguma coisa pior ali ou não? Não, nunca se fez nada. Nunca se fez nada. O terreno está lá, está expectante, tem uma série de realidades ali à volta muito importantes do ponto de vista social e urbanístico. Do ponto de vista social, temos ali as Torres do Alteira, temos ali aquela zona da General Roçadas, que tem uma série de habitação, de habitantes também. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Vila Cândida, que dá costas a este terreno. É um terreno bastante acidentado, é um terreno complexo, é um terreno em que a Câmara produziu um projeto, enfim, que vai ser objeto de discussão pública. Não consigo visualizar a extensão. É muito grande. Onde fica esse terreno? Onde fica isso tudo? Desde que está a ver aquela... Mãozinho de Albuquerque. Mãozinho de Albuquerque só tem uma... Aqui é o viaduto quase em Santa Apolónia, vermelho, sim. Que depois tem uma ponte que vai para dentro, tem sim, uma parte que vai para dentro, é quando vai a essa subir parte para a Praça Paiva Coceiro, todo o lado esquerdo, toda aquela encosta sim, do lado que está, esquerdo. Ok, que está vazia. Está abandonado, está lá sim, um campo de futebol. Sim, tem campos. Exatamente, sim, tem um bem. Lado uma cooperativa de habitação, o lado oriental desta Avenida Mãozinho de Albuquerque tem a cooperativa Sonho de Abril. E do outro lado tem uma série de terrenos, sim. E do outro lado tem uma série de terrenos que estão ocupados com oficinas, até com algumas habitações. Enfim, já há uma preocupação melhor, nossa com o que é que se vai fazer em relação à população que ali vive, que ali habita, aos vizinhos, aos moradores. Tem um clube que é o Clube Oriental de Lisboa. E, portanto, há ali toda uma realidade que tem que ser trabalhada e, enfim, agora este processo participativo abre uma oportunidade. É muito importante que se faça em moldes que informem e que deem direitos às pessoas que ali que queiram participar. Mas vai fazer-se ali habitação social, habitação municipal? Exato. Exato, é exato. Isso. Pronto, podemos começar por aí. Arrenda porque, acima. Na verdade, este terreno tem potencial para 2.400 casas de habitação que há uns meses atrás não eram de renda acessível. Elas só são de renda acessível porque o PCP fez uma proposta de execução e financiamento deste plano para que ele pudesse comportar um orçamento com a construção de casas por via do município. Ou seja, o dinheiro que a Câmara alocava há uns meses atrás para este plano seria para infraestruturas, equipamentos... E não para a construção das enfim, casas. Vias, abertura de vias... Também é preciso, sim, mas não... Alteração daquele terreno, enfim, uma série de coisas. Tudo, exceto a habitação. E o PCP aquilo que fez foi construir uma proposta que punha a habitação também nesse domínio da Câmara e com a responsabilidade camarária de a realizar. Ora, isso... Foi, agora foi aprovado. Fundamental, e eu chamo a atenção porque há um artigo do Público que diz, há dúvidas, não há dúvidas, são 672 milhões de euros, dos quais 569,4 milhões de euros destinados à habitação. Isto está a ser construída em 12 anos e em cada ano há um orçamento feito, portanto este orçamento vai ter que ser, foi aprovado. Será repartido, digamos, foi aprovado e é repartido imediatamente e automaticamente para o orçamento da Câmara. Portanto, isto vai-se fazer, é isso? Isto vai-se fazer, pronto. Parece que não há, enfim, neste caso... Agora vai para a discussão neste pública caso, quando nós estamos a discutir este tipo de planos urbanísticos, falamos de políticas de solos e são as políticas de solos que mandam, não é a orientação do político que diz, 2.400 casas, não, isto é realisticamente há dinheiro alocado a isto e isto importa, porque daqui para a frente é muito difícil que isto se mude, enfim, com políticas contrárias, com outros executivos, isto está aprovado e vai para a frente. Agora, discussão pública. Para terminar, eu já Ana. Tinha dito que isto, para nós, preocupa-nos muito. E nós, vereadores do PCP, fizemos aprovar um plano de discussão pública que comporta sessões em modelo fórum aberto, que uma delas ocorra no local onde esta obra vai decorrer, onde este plano está a ser desenhado, até porque o terreno é tão acidentado que, olhando para a própria planta, não é possível verificar as questões que ali estão implicadas e, portanto, seria importante que se pudesse ir ao terreno com as pessoas, explicar... qual é a implementação daquele modelo urbano, enfim, e ouvi-las e ir ter com elas e não só ficarmos, enfim, por uma coisa que é típica da Câmara Municipal de Lisboa, que é, são sessões em que se informam, em que os técnicos se esforçam por elucidar as pessoas. Eu acho que desta vez nós temos que ir mais longe e temos que realmente olhar para aquele terreno e procurar que o plano até melhore e que o plano fique mais densificado com os problemas que podem ser visíveis do ponto de vista das pessoas que ali habitam. Portanto, é isso que é a nossa preocupação. Carlos Ardesano. Eu olhava para... Já não temos muitos minutos. Olhava para isto. Fato, mas pronto. Olhava para isto e aqui num site. Cronologia, anos 70, primeiro plano de urbanização do então designado Val Escuro. Pronto, mas está bem, mas e então? 2006, início da elaboração 70, de um plano de urbanização foram contemporâneo todos ótimos para até o Val de Santo António. Por isso é que eu me lembrava, eu nasci em 73, e lembro-me que se falava de que aquilo ia ser construído ali, prédios e torres. Algumas foram lá construídas em cima, algumas chegaram a ter lá o arquivo de municipal, ou não sei se ainda existe lá uma parte, depois aquilo metia água, pronto, era uma grande confusão. Em 2006 foi Carmona Rodrigues que pegou no projeto, voltando a reativar, depois andou novamente esquecido e agora está revisto e em discussão pública. É importante que se faça alguma coisa, é impensável. Como, é porque aqueles terrenos ali são... Ainda no outro dia eu disse aqui, não é? Ainda há muito terreno para construir dentro de Lisboa, dentro da Lisboa. Própria cidade. E mesmo nos arredores também há. Agora, tem que ser bem pensado, tem que ser desenhado, tem que ser dotado de transportes públicos, tem que ser tudo para não se voltar a repetir os erros que se têm feito nas organizações, que se têm feito por essa Lisboa e por estes arredores todos. Portanto, que é uma atrapalhada... Aqui não é provavelmente arredores, é não, mas, de aqui, Lisboa, mas este sim. É dentro de Lisboa, sim, o Parque das Nações. Também não devia ter só uma paragem de metro aqui e uma estação de metro acolá. Se fosse hoje feito, certamente teria na área sul, na área central e na área norte e seguiria para Santa Fé. Porque é bastante extenso para ter só uma estação de metro. E foi dos melhores projetos. Sim. Mas pronto, é uma visão que nos fica sempre um bocadinho aquém e que depois prejudica o desenvolvimento e aquilo que nós todos desejamos, que é a melhor qualidade de vida para se viver dentro de Lisboa. Eu nasci, não tenho terra, eu sou de Lisboa. Portanto, vivi ali ao pé do Campo Santana, no Desterro, e portanto sou alfacinha, os meus amigos iam para a terra e eu não sabia para onde é que era a terra, o que é que isso queria dizer. Sim. Portanto, para mim, viver é dentro de Lisboa. E com qualidade, que é o que acho que deve de acontecer. E vejo com bons olhos e que se tenha avançado com este projeto. E é mais uma das situações que têm que ser desembrulhadas, estão a ser desembrulhadas. E isto demora, é tempo demais, como nós todos desejávamos que não acontecesse. António Proa. Bom, eu estava na Câmara como vereador em 2006, quando se relançou o processo para a urbanização do Val de Santo António. E recordo-me desde essa altura, aliás, a expressão que eu vou utilizar era a expressão que na altura se utilizava. Sim. Que é um território esquecido, degradado da cidade de Lisboa, com um potencial imenso, ainda para mais face à necessidade de habitação, e portanto o que é de sublinhar é que existia um plano de urbanização que finalmente foi aprovado tinha sido aprovado em 2012, que foi executado zero, nada foi feito, ainda bem. E agora, e ainda bem, e ainda bem, ainda bem. E agora há uma nova versão de um plano de urbanização com uma calendarização, com uma orçamentação que tem várias vantagens relativamente ao anterior. Tem um índice de edificação inferior, portanto é menos denso, tem mais área verde, tem aliás um grande parque urbano naquele território, tem os tais 2.400 fogos que estão assegurados que vão ser construídos, significa cerca de mais 6 ou 7 mil pessoas que podem viver em Lisboa, naquela zona da cidade, equipamentos previstos. É um plano que me parece muito equilibrado. Não falámos aqui, estava à espera que a Ana falasse no detalhe do hotel que estava previsto, mas que depois foi retirado porque não foi aprovado. Sim, e eu quanto a isso devo dizer que tenho sempre receio com quando se restringe a multifuncionalidade dos territórios, e se calhar aquele território precisava de ser aberto também a essa utilização e isso foi impedido. Mas enfim, o que é importante sublinhar é que existe um plano finalmente, um plano que espero que seja desta que seja concretizado. A única coisa que me preocupa neste plano é a dimensão das acessibilidades, dos transportes. Aquela zona é uma zona muito mal servida de transportes Exato. Públicos. Só deve ter uns autocarros. E é muito sim. importante que a Câmara de Lisboa, à medida do desenvolvimento e da concretização deste plano, que também contemple esta dimensão do transporte. Só é mais não sei quantos carros a virem daqui para fora. E continua a ser uma zona afastada do todo da cidade, e não pode ser. Sim. É muito importante que este plano também aquilo seja... Aquilo é uma zona muito próxima, por exemplo, da Moraes Soares. É. Mas ao mesmo tempo é uma zona ao mesmo tempo distante, precisamente desde logo por causa da orografia. Mas dá para criar uma avenida urbana ali? É muito importante que isso seja pensado. Que seja vivido enquanto rua, que liga os dois. Que se coza ao resto da cidade. Sim. Que se coza ao resto da cidade. E isso, para isso, é muito importante que haja transportes. Mas sublinhar, sobretudo, espaços verdes, mais habitação. E agora, espero eu, transportes também adequados para aquela zona da cidade. Carlos Ardisson, vamos ao fado, mesmo a tempo. Vamos ao fado e eu costumo pedir a ajuda de casa muitas vezes. E hoje tenho metade da casa a fazer anos, é o aniversário da minha mulher e do meu filho mais velho. Muito bem, parabéns. A sugestão foi da minha mulher. E, curiosamente, quando chego aqui à rádio, a sugestão é Sara Correia e Chelas, e fico a saber que a Sara Correia também faz anos hoje. É verdade, portanto, a Sara Correia também faz anos hoje. Parabéns a ela. E se mais alguém houver por aí que faça anos, fica também um abraço e parabéns um beijinho de parabéns também a toda a gente. Muito bem, vamos então ouvir este Chelas da Sara Correia. Temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Na passada semana não houve repetição do programa porque houve um problema técnico, mas penso que estará já mais do que resolvido. Até para a semana. E parabéns também. Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconde as tuas raízes. Finge lá que és senhora, tu finges bem. Dizem, Sara, tu usas unhas mais curtas. Fala bom português, larga o calão. Não fales da pobreza, da noite escura. Ganha quem tem poder e não coração. Mas no meu bairro eu vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre, há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, sou de Chelas. Dizem, Sara, a maquilhagem está carregada. Dizem, Sara, finge lá ser o que não és. Mas disso eu já sei tudo e estou cansada. Trago fado na voz e ténis nos pés. Dizem, Sara, tu sorris ser mais comedida. Cumprimenta os senhores, faz-me o favor. Mas o fado que eu canto, canta a minha vida, é a voz de quem nasce filho da dor. E no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre, há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Estrelas, venho do bairro da janela com as estrelas.